les envoie à vous battre les trucs. Zulu 4207 na escuta do solo. Só que eu fiz alguns chamados aí pra cobre, está pronto? Ok, Salvador, Rio de Janeiro, nível 360. Decola com curva direita, da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu no zero, prossegue até SMAP. Direto Lúbito, direto Barbacena, pois conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5061 e o controle 1208. Decolada presente? Calha, Fatango, decolada presente? Autorizado decolagem direto da presente com pronóstico, vento no 40 graus, 1,629. Destino autorizado do Rio de Janeiro, Santos Dumont, chame para puxa acionado no 01. Desmanchada, pioneiro 45. Muito grato, até o regressado. Bom, autorizado, chame táxi, são azul. Faltando. Charlie, faltando, prossegue 500 pés pro destino. Confirma o destino? Santo Amaro, senhor. Ok, sente, forme 20 milhas fora. Confirma o estimado de pouso. Chamará 20 milhas fora, estimado vai ser o 1440. Sente. O 260, decola 24, chame controle 1208, bom voo. 208, bom voo, para dar 60. Salvador, vamos ver novamente o 861, agora para Guarulhos, do 360. Bom, chama tudo indo, papo. 60. Objeto 6740, desça para 2000 pés, estou altímetro 1021, informe o localizador. 2.921, acordará no localizador, 67240. Anteriormente? É o CNM 311 para Guarulhos, agora, 340, com informação militar. Ok, eu tenho, já tenho 360 autorizado, aceito ou aguarda a coordenação? Aceito. Ok, prepare da El Leda Bridge, aguarde 2 minutos para a cópia. El Leda Bridge, é o obrigado. Aceito. No localizador, reportará 6740. firme. Yeah. 4207, taxa à direita, no ponto de espera 186 Torre. Salvador Guarulhos, nível 360, decola com curva direita da Euleta Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trib, direto Pós, conforme rota do plano. Aciona 5040, controle 1208. Guarulhos. Escola 10, pela direita, da Oleta, 13. Hotel Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, 13, posse, 50. Voltamos para 50-40. E o ponto de após, 128. Chame o próximo. Para, 13. San 3895, cópia. 3895, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola curva direita, Dael, Leda, Leda Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Pós, ingresso na Star para São Paulo, Guarulhos. Aciona 5070, controle 1208. Estabilizou na LS da 1-0. Aproximação, chame Torres, 186, bom pouso. 186, obrigado. Sim? Sim. Salvador, web 6740 estabilizado na 1-0, muito bom dia. 6740, reposto no externo. Passa lá. Altímetro no 021, informe no localizador. 7200 no 021, informe no localizador, passo do 060. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 2685-2545, chamará Gol 1260. Flip 5220, vou direto de TAP. Direto de TAP, 5220. IA 740, pouso autorizado, cabeceira 10, entra no 40 graus, 149. Ok, web 6740, sente livre posição no zero, podia confirmar a condição da pista, senhor? O vento 140 graus, rumo 149. Ah, ok, aquela foi informada no ATIS que está molhada, só seria úmida, molhada? Já está de úmida para seca, a gente vai atualizar o ATIS aqui, muito obrigada. Ok, obrigado, senhora Estão. Tem livre pouso na 10, web 6740. 340, Porto Seguro. Autorizado, decola 10, curva à direita, dá El Leda, pós Leda direto. Acione 5072 e o controle 1208, gol 1777. 340, 10, curva à direita, dá El Leda direto. 5072 é o transponder, 1208, passou. A ponte é 5? Bota 5. Chama e puxa a senhora. Parar. Xené 6311, né? O solo? Certo. Afirmativo. Qual a sua, sua previsão aí para iniciar o pushback? É só informar que o plano venceu, que eu sento em contato com a companhia aí, efetuar uma DLA. Chame antes da Juliette, 6740. Está preso no lock, o 4060. O 60, complete a aproximação, chame Torre 1086, bom pouso. Complete, chama Torre 1086, 4060, obrigado. Torre Salvador, bom dia, do 4060, final no 08 milímetros. 4060, informa embaixada travado, vento no 50 graus, 15 nós. Informa embaixada travado, 4060. Baixou e travou, 4060. 060, pouso autorizado, cabeceira 10, entrou 4, 0, 0, 7, 9. Autorizado, pouso no 04, 4060. Livre, chame para o táxi. 100, serviço radar terminado, chame agora. Centro Recife, frequência 1285, alterna 12545, boa viagem. ...5220, desça para 2000 pés, estou tinha 8021, informe no localizador. Tipo 5220, controle. Não, desculpe, senhor, eu ouvi. 2000, 1021, reportarei no localizador. Positivo. 4207, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 3325 é secundária, a primária, senhor? 251, alterna 3325. Entrada, 51. Como você vai ver aqui, senhor? Prossiga. Segundo Condose, a DNA é número 1435. Eu já recebi aqui, já. Direito 219. Obrigado por você. Salve Salvador, bom dia, do 4060 de plana Foxtrot. 4060, cinte táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 4060. Completo aproximação, chame a torre 186, bom pouso. 0.1. Que horas que é o plano, companheiro? Um pouco cedo aqui no sistema, quando o plano chegar pra gente, eu coordeno o Cornilho, se ele sabe? No 30, é a PUC, a transição Caju. Salvador, triple 5220, aproximação final. Já avisou o quadrado. 5220, pouso autorizado, cabeceira 10, vento na 50 graus, 149. 150 com 14, 5220. Travado, 5220. Portão 01. Janeiro 45, desça para 2000 pés, altímetro no 021, informe no localizador. 2000 pés, 1021, informará no localizador, janeiro 45. Tá pronto, 220, Solos 44, libera direita no 21, décimo 9. Confirma, Trip, tem o que na final? Uma descendente, turbulência de leve a moderada. Pode confirmar a intensidade? Leve a moderada e forte descendente. Gente, obrigada. De nada. 3895, decolagem autorizada na 0, vento 160 graus, 149. Decolagem 190, tá? 3895. Foi na curva final, isso? Afirma, Deus, foi na curva final. Fiquei 500 pés abaixo, é isso? Exatamente. Ok, ciente, graças pela informação, escuta até o corte. A remota 04 é prevista. Remota 04 aqui na parte de Salvador, boa 3191, tem essa informação, Victor, alta dimensão, Daniel. Na 5, decolou 46, controle 1208. 1208, tá, 3895. No Salvador Galinha, guarde cópia. Tá, escuta. Salvador, tá 3895. 3195, contato radar, turbo nível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, tá 3895. Pode voar, Leda? Foi Leda. A Leda, tá 3895 graus. Tá no localizador, tá 045. 5, complete a aproximação, chame torre 386, bom pouco. Grato. 3895, voe bridge. Bridge, grato, 3895, tá. Salvador, muito bom dia. O Pioneiro 45 está estabilizado em LF com visual com a pista. Força Aérea 6545. Tem pouso autorizado 1-0, vento 150 graus, 149. Informação: tem turbulência moderada, 500 pés, curta final 1-0. Tá ciente, está livre o pouso, então, sem todas as condições. Pioneiro 45. Controle 1208 e aciona 5113, o F5728. F5320, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o controle 5113, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, o Felipe, o Paracaju, correto, chama pronto, portão 09, F5728. Camarada, então. batendo? O 45 pode verificar novamente.